Que Deus proteja os irmãos que agora estão na correria. Que Deus proteja o povo da periferia. Deus, olhai meu povo da periferia. Deus, olhai meu povo da periferia. É tanta gente triste nessa cidade. É tanta desigualdade desse outro lado da cidade. Mas eu tenho fé, eu tenho fé, eu acredito em Deus. Olhar em por esses filhos teus, Senhor, ó Pai, Senhor, olhai o meu povo sofrido da periferia. Olhai o meu povo sofrido da periferia.